andrecedesmoral.com.br. Vem na pegada do Linhares Cantor, bebê! Para não falar que solteira cê tá bem melhor. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepare pro pior. Quando você ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Onde correr vai lembrar do nosso passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer. Uou, uou, uou, uou. Se fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que eu chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, uou, uou, uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter te superado, amor. Uou, uou, uou, uou. Se fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que eu chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, uou, uou, uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter te superado, amor. Gustavo Gravações, meu parceiro Alisson Chiclin. Bora, Léo, cuida que dá meio-dia. Quando você vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai parar no nosso passado. E vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer. Uou, uou, uou, uou. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que eu chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, uou, uou, uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter te superado, amor. Uou, uou, uou, uou. Se fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que eu chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, uou, uou, uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter te superado, amor. Vamos beber a mão que falta, Deus interme. Vamos pra galera do Alas Monar.